Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério e hoje nós iremos falar sobre mudanças no capítulo do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. Está pronta para mudar? Qual é a mamãe aí que nunca passou pela experiência de fazer uma mudança? Achamos que temos somente o necessário. Mas quando vamos preparar a mudança, vemos o acúmulo de coisas desnecessárias dentro de casa. E geralmente são miudezas, né? E por isso são deixadas de lado. Aparentemente, a gente acha que não faz a menor diferença, mas no momento de fazer a mudança, elas se tornam gigantescas e temos de nos desfazer delas para operar a mudança da melhor maneira. E a nossa vida, ela não é assim? Como mães, nós precisamos fazer mudanças constantes para acompanhar o crescimento de um filho. Até que ele amadureça, vamos tomando e mudando a tática, o jeitinho de lidar com algumas situações. No entanto, algumas mamães não conseguem mudar nunca. Por quê? Porque falar em mudança para elas é algo que sugere a ideia de um sacrifício tão grande que preferem manterem-se da maneira como estão. Porém, essa dificuldade, segundo a visão dessas mães, deve-se à existência das miudezas agregadas durante a vida, gente. E são muitas. Diga-se de passagem, de maneira imperceptível, como atitudes desnecessárias, pensamentos não produtivos, dúvidas e medos, não é verdade? E por essa razão, falar em mudança se torna um fardo para essas mães. Manter-se adormecida, sem mexer em nada da sua vida, proporciona a elas uma sensação de estabilidade, que na verdade, gente, é enganosa. Como se aceitassem viver em castelos construídos sobre areia. E é preciso estar pronta para fazer uma mudança, se livrar dessas miudezas que vão sendo acumuladas diariamente na vida. Aquelas que com o tempo acabam se tornando fardos com o coração. O desafio é trocar o coração frágil, machucado, governado pelas emoções, por um novo mamãe, por um novo coração regido de fé. Se você já não aguenta mais a situação que está vivendo com o seu filho, é hora de fazer a mudança. Comece se desfazendo de todas as coisinhas desnecessárias que guardou dentro de si por sua extrema sensibilidade. Quem sabe, talvez, por inflexibilidade, ou até mesmo por um pouco de teimosia. Estar pronta para fazer uma mudança significa estar pronta para o novo. E quem não está pronto para mudar não pode viver o novo. Não consegue fazer isso sozinha? Peça a Deus. Mas faça isso determinada em seu desejo de mudar. E Ele agirá, como garante o Salmo 37, no versículo 5. Amém? Bom dia e até amanhã.